filmando. Tá lá, tá lá, é costa quente, eu tô ligado. Querendo se enturmar e ser considerado. Ei, truta, chega mais, cola aí. O barato é louco, você vai curtir. Eu nem sei fumar, eu nunca fumei. Mas aí, mano, sempre tem uma primeira vez. Não precisa ficar com medo, não tem segredo. Coloque entre os dedos, puxa a pressa, solta a fumaça. Aproveita que essa é de graça. Dá uma, dá duas e dá três. E consequentemente vem a última vez. Missão cumprida, tá aplicado. Agora irá patrão e você oficiado. Chega todo dia louco, bate no pai. Mas como é sempre dito, um dia a casa cai. A casa cai. Aos 18 anos já era popular. Já não tinha família e nem celular. Na periferia já não aguentava o quanto a polícia o perseguia. Queria mudar de vida, mas já era um homicida. Nem ele mesmo o reconhecia. Por várias vezes tentou parar, mas não conseguia. O desejo de noiar falava mais alto. O único recurso era fazer sequência, assalto na quebrada. As minas do rolê nunca faltava. Roubava e matava pra se sustentar. De pó e de merda até o coração quase parar. Além da vida, vendeu o som e a televisão. Seu nome já não é o mesmo, agora é ladrão. O pobre do pai já não tem força pra trabalhar. A mãe só vive no canto, deprimida, esperando chorar. Não tem alegria nessa vida, é só desgosto. Ama seu filho, não quer vê-lo morto. Ela não quer vê-lo morto, não. Quando alguém te chama de irmão, mano, estenda a mão. Segure com força. É Jesus, meu irmão. Quando alguém te chama de irmão, mano, estenda a mão. Segure com força. É Jesus, meu irmão. Aquela mãe, um tremendo sofrimento. Mesmo assim não se deixou levar pelos sentimentos. De dores lamentou, pois havia um pensamento martelando a sua cabeça. É que alguém espera o seu filho dentro da igreja. Ela tinha uma grande certeza que Deus o guarde e o proteja. Certo dia um rapaz de Bíblia na mão, de bombeta e bermudão, chegou do seu lado perguntando o seu nome. Meio desconfiado respondeu: como é que é? Meu nome é Alex, e daí? Pode crer, Jesus neste momento quer falar com você. Sai voado daqui com essa ideia furada. Se olha pra trás vou te quebrar na porrada. Calma, mano, chega de violência. Jesus te salvará, é só ter paciência. Brincando tirou o mano de tempo. Adquirindo passaporte para a vida. De dor e sofrimento. Sofrimento. Mas foi preciso perceber que sua mãe morreu. E como era previsto, ele se arrependeu. Não roubava mais, não matava mais. Agora começou a descobrir o que é paz. O seu pai, que tudo assistiu ou perdoou. Já não dói as feridas do passado, pois Jesus curou. Jesus cura. Quando alguém te chama de irmão, mano, estenda a mão. Segure com força. É Jesus, meu irmão. Quando alguém te chama de irmão, mano, estenda a mão. Segure com força. É Jesus, meu irmão.